são forte guerreiro, que ora pelo gueto, que prega paz aos presos, não vejo a paz na quebrada de tanta morte popó, por mina, por nada, é mulher que trai e são traídas por beijo da serpente e o preço da cobiça. Só vejo a dor, saudade e lembrança do tempo de criança. Muitos perderam a fama, enxugo as lágrimas e continuo vivo, muito vivo, longe do perigo. Se pá, eu trombar com cagueta, eu vou falar de paz, amor na certeza, pregar a salvação pros presos, pros pobres de espírito, os covardes, cadeia. Ninguém conhece a moradia de quem tá preso lá e vai sair um dia. Me prove ao contrário, se o sangue está escorrendo, playboy sorrindo a pampa, fardado ganhando prêmio, queima. Os problemas da quebrada, polícia matando bandido, bandido matando por nada. É pra você ficar ligeiro, no mundo eu vejo dor, mó perre, desacerto. Felizmente eu vou narrando a palavra, Jesus novo caminho, aí parceiro, escapa. Poderoso pra te proteger, grandioso pra te libertar. Pra te proteger, grandioso pra te libertar. Ele é a luz da vida, ele é a luz da vida. Cantando a verdade sem falsidade na terra é assim. Eu sei que tu sabe, na malandragem dá um tempo, pois o mundo é covarde. Chega de murmuração, chega de tirar o irmão, chega de sangue no chão. Jesus é a salvação. A vida que passa, o tempo não para, tudo se espera, não chega a hora. Você conhece o mundo, mas é ele quem te explora. Olhe pro espelho e veja o que você reflete agora. A vida passando, as águas rolando, a cada dia mais afunda o ser humano. Afunda o ser humano. Um pouco aqui e aqui, um pouco ali e ali, e nem percebe que este pode ser o seu fim. E eu pergunto o que você deseja para si. No corre acontece o que não se espera, coroa que espera o filho voltar, mas o amanhã só Deus saberá. Tempo de medo, campo minado, de nada adiantará. Repita agora, não jogue fora. Não pense que a vida é momento de glória. Cilada, em toda esquina tem uma preparada. Agora esperada, não vale nada, a maldade aumenta o crime também. Evangelho repele, o inimigo te tira da lama, te faz meu amigo. O alto da vida te tira do abismo. Aqui quem fala, os manos do arquivo. Nada é melhor que isso, não, não. Viver com Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, e não há outro. Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Direto do mundão que se chama maldade, na profissão perigo, no crime, no saque. Muitos dos bandidos vão descer, agora eu vejo os pratas armadilhas. Quantos já morreram, caíram lá de cima, hoje estão por baixo, família destruída. No dia do massacre, mãe angustiada, filho problemático, fim de semana triste, o mano vai pro saco. É óbvio que o diabo bate palma, de ver sua mãe chorando, mas um corpo estendido na sala. A gente tenta, quer ficar de boa, o adversário é sujo, nos pratos põe a boa. É, pensa bem, olha só quem tá vivo, se não mudar de vida vai levar uma pá de tiro. Correr pelo errado, mano que trinca, com a boca no bagulho, não sabe eles que caminha pro sepulcro. Poderoso pra te proteger, grandioso pra te libertar. Pra te proteger, grandioso pra te libertar. Ele é a luz da vida, ele é a luz da vida. Poderoso pra te proteger, grandioso pra te libertar. Te proteger, grandioso pra te libertar.